Está começando mais um Dollar Cash. No episódio de hoje nós vamos falar sobre, não lembro do que a gente vai falar, sobre um dorama. Hoje nós vamos iniciar falando de um dorama. Vamos iniciar nossa peregrinação ao mundo oriental. O segundo prazo para prazo. Segundo prazo para conquista mundial. Então vamos falar sobre dorama. Valeu pela consideração de mencionar algo meu. De nada. Então, antes de tudo, vamos para as apresentações. Eu sou o Caco Ramone, eu quero fazer churrasco dentro da sala de aula. Eu sou o Paulo Icari, comam a coxinha da asinha da vitória sempre que vencerem uma luta. Eu sou a Yuki Okoteiro. Eu sou o Kenjiro, e quando a Maeda tira os óculos, a porra ficou séria. Aqui é o Rodrigo Biscaldi, meu pão favorito no Subway é italiano branco. Ah, o quê? O que isso tem a ver? Eu não peguei. Eu não peguei essa referência. Que caralho flamejante tem a ver o Subway com... com dorama? Eu não tinha uma apresentação. Ah, tá. Legal. Tudo a ver uma coisa. Puta que pariu. Tudo a ver. E o que que a Yuki falou aí? Como é que é? O Koteru. Isso ficou fofo e medonho ao mesmo tempo. Eu sou muito... Iria comer uma asa da Vitória? Porque, tipo, ela deixa nos peitos dela. Aquilo deve estar frio e nojento. É, mas... É a mulher do Chewbacca. Por isso que eu pensei, caraca, quanto tempo será que sai desse cara? O Rever, depois de tudo isso, nós vamos para os e-mails. Jovens, está começando mais uma sessão de e-mails e comentários do DollarCast. Estou aqui com Policari. Yo! E com a Yuki! Presente, querido professor Kako! Yuki, pra você passar de ano... Não, deixa quieto. O de sempre aqui nos e-mails, siga a gente no Twitter, no @DollarCast, curta a gente no Facebook, se vocês querem cast de Katekyo Hitman Reborn e a Ono Exorcist. Nossa enquete ainda tá valendo. Se vocês querem um cast de Sensei Omega. Sensei Omega. Você gostou do Omega, né? Oh, você não tem noção. Vocês querem um cast de Sensei de Los Cavalos ou MM. E se você quer um cast de Jaegir ou de Bem-vindo NHK, tá ganhando o MM e o Bem-vindo NHK. Chupa Jaegir. Pessoas devem estar se perguntando: como assim dorama no Dollar Cast? Nós evoluímos e agora somos um podcast de cultura pop oriental, olha que ficou mais massa. Não é Corinthians! Podcast de anime, mangá, é podcast de cultura pop oriental. Toca o hino do Japão aí. Nós agora vamos falar de dorama, vamos falar de tokusatsu. Vamos falar sobre música também. Vai vir muitas novidades aí pelo Dollars, aguarde, tem coisa nova vindo aí. E eu espero que vocês gostem. Eu fui entrevistado hoje, só que eu não sei quando sai. Eu fui entrevistado pelo Rokuro pro site Helsing Nosferatu, alucard.blogsport.com. Não sei quando sai, mas quando sair eu coloco no Twitter lá, ou coloco no blog. Fiquei feliz com a entrevista, e foi legal até. Bora falar dos nossos parceiros. O Shoujo Scan, o Fairy Tail Blog BR, que tá voltando agora pra valer. O Juventude Anime, o Toku Bahia, Um Otaku Qualquer, o Mundo da Mary, o Yokai Fansub e agora o Yokai Info. Então, antes da gente ler e-mails, vocês vão ficar com um comentário do anime da semana, que é o Zetman. Então, pessoal, hoje na semana a gente vai comentar sobre o Zetman. Eu tô aqui com o Kenjiro. Uhul! Nossa, animação, filha da puta. Enquanto ele tá animado, eu tô chato aqui, pô. Uma hora da tarde, vai dar duas já, que dia hoje? Quarta-feira? A gente vai comentar sobre o Zetman como anime da semana. Era uma das minhas apostas, assim que eu vi a imagem, porque eu já tinha lido o comecinho do mangá. Porra, esse anime vai ser interessante, mas não. Ah, eu achei. Eu li o mangá e tipo, no mangá no começo eu achei, essa é uma porcaria. Aí assisti o primeiro episódio do anime, chato, assisti o segundo, caralho, é foda. Dizem que esse anime é de horror, eu não vejo nada de horror nele. Não achei de horror. Achei mais um Josei, um seinen de pancadaria. Um seinen? É, pô, é seinen ele. Sério? Não é shonen, não. Errado, é um shonen. Ele foi publicado na Wake Shonen Jump. É um shonen? Ele é da Jump. Então, ó, você errado aí. Sempre bom conferir. Então, né, o que você achou desse primeiro episódio. A gente já tem 3, né, lançados, mas eu vou contar só do primeiro, para as pessoas se interessarem e assistir. O que você achou? Tipo, o primeiro episódio é meio chatinho. É nem tão violento quanto o mangá. Tipo, o primeiro episódio é mais mostrando ele quando era moleque e tal. Que foi criado pelo... O avô é... Que mostra... Não, mostra primeiro o que são a Estrela, que é uma organização que criava monstros pro entretenimento deles. Pra o povo ficar apostando enquanto via a morte dos monstros. Monstros dando até a morte. Tipo o galo de briga. Exatamente. Só que como eles não poderiam... Eles queriam ver humanos lutando, mas só que como ia ser crime e tal, e pegavam humanos e transformavam em monstros. Para ver uma violência maior e de um modo mais divertido pra eles. Enquanto só os poderosos ficavam assistindo e apostando. O que aconteceu é que eles se rebelaram, né? Se rebelaram e saíram matando todo mundo. É, que eles não eram para fazer isso, porque eles foram criados para não pensarem, serem apenas máquinas de matar. Só que alguns deles começaram a raciocinar e começaram a matar os caras. Aí um dos projetos, que era um bebê ainda, foi protegido por um cara chamado... Kanazaki, um negócio assim, que fugiu com ele, aí mostra depois um molequezinho sendo criado pelo mendigo, que ele tem um senso de justiça e tipo assim, eu protejo você, mas você tem que me pagar. Tipo, tá a mulher correndo dos ladrões, cara, aí os caras vão tentar matar ela, ele sobe lá, ah, eu te protejo, mas você tem que me pagar, ela acerta o pago, ele arregaça os caras, ele dá uma surra filha da puta nos caras. Que matam o mendigo que cuidava dele, né, ele pega e fala assim, o que é morrer? Sabe de quem eu lembrei essa hora? Da Ti. Não. Quem é uma criança, um menino, é verdade, quem é Ti. Mas não foi da Ti que eu lembrei. Quem é um menino inocente na história dos mangás, no começo? Não lembro. Goku não sabia nem que era uma mulher. Se você só viu a animação de Zetman, se interessou e pela violência que a gente tá falando, que é grande, né? Boa sangue na parede. Não é que dá um murro no nariz do cara que já começa a sangrar. Se você se interessou por isso já, e se você gosta de outros mangás, principalmente os que lançam aqui no Brasil, o autor do Zetman, massacre. Caso Katsura, ele é o mesmo autor do DNA, que saiu aqui pela JBC, pelo Video Girl, também lançou o Video Girl Rike, também saiu aqui no Brasil pela JBC, e ele também é o autor do Trigger Banner. Zetman tem um propósito, a violência. A violência ali tem um propósito. Eu achava que não tinha, mas depois que eu vi o resto dos episódios, eu vi que tinha. Algo que eu acho foda é quando, tipo, ele tá levando o avô dele, o velhinho, no cesto de lixo pra um doutor, aí ele pede ajuda do doutor, aí o doutor, não, mas você tem dinheiro. Aí ele tira um pouco de moeda dele, joga que você é um moleque, se você não tem dinheiro, não tem como pagar a conta, saia daqui. Essa é a humanidade, né, cara? Mas é assim, normal. Tirando a parte do médico, porque o médico, ele é obrigado a dar assistência, né? Ele fez um voto quando ele se formou, e tudo isso mostra na porra do Itazura na Kiko. Vá assistir também. Então, cara, vá assistir o Zetman. Era minha aposta nesse início de temporada, mudei. Eu digo que é bom. Não é, se você tá procurando violência sem sentido, não é, não vai encontrar isso. A violência, ela tem um propósito. Tem história, tem violência com propósito, tem boas lutas, tem cenas fodas e é bom. Então vamos fazer um negócio aqui. Kenji, pra você, qual é a sua aposta dessa temporada? Kuroko no Basketo. Não vi esse. Cara, só pra continuar, porque é minha aposta. Eu odeio anime de esporte, mas esse, cara, eu assisti assim que lançou o segundo episódio, já tava baixando. Que eu achei muito foda. Já vou deixar minha aposta aqui da temporada. Eu sei que no... No começo eu falei que era o Zetman, aí depois eu mudei pro Axel Rouge, até falei no último episódio, no último Dollars, só que eu mudei de novo, e prometo que não vou mudar mais. É qual? Lupin. Mas eu digo que é o Lupin porque eu sou fã da série antiga. Então aqui, na minha opinião, quem vai ficar mesmo, vai sair como grande anime dessa temporada, vai ser o Fate Zero, né, porque já tem um grande público de fãs, e a galera vai se focar mais nele, o Fate Zero, mas eu gostei muito do novo Lupin. No final da temporada a gente vai fazer um cast só pros animes da temporada, falando o que a gente achou, o que a gente não gostou, explanando as histórias, e é isso aí, fiquem com os e-mails. O primeiro e-mail é do Chewbacca. Chewbacca disse assim: olá, sou o Chewbacca. Venho mandar esse e-mail já que ninguém manda. Não, na verdade a gente tem outros dois e-mails, mas tudo bem. Então, para ter pelo menos um e-mail na semana, irei mandar minha parte. Tenho um único recado e ameaça para quem não manda e-mail para quem não mandar e-mail no próximo cast. Eu irei à noite para debaixo da sua cama puxar teu pé. Depois irei uma tora de 7 metros de diâmetro enfiar no seu orifício anal e esperar sair pela boca, tipo aquele último vampiro do Hellsing. Depois irei estrupar tua irmã na tua frente. Maldito. Ele esqueceu da vírgula. Chewbacca. Ah, abraço, cara. Vamos ao próximo e-mail, que é do Vinícius Afonso de Oliveira. Ele mandou assim: olá, meu nome é Vini Sam, venho falar sobre o cast de A Viagem de Chihiro. O cast foi muito bom, parabéns. E aí, o Baba é uma mistura de Sabrina Sato, Vovó Uranai, Ana Maria Braga, Bruxa do 71 e Mestre Roshi. PS, faça um podcast de Inuyasha. Onegai shimasu. Inuyasha tá na nossa lista e o Paulo queria dropar ele. Sério, Paulo, vai? Não, eu não queria dropar. No momento nenhum eu falei que eu queria dropar. Eu simplesmente falei assim: mano, quantos casts vão ser Inuyasha? Que se fora quantos sejam. Ele colocou aqui: a Yubaba é uma mistura de Sabrina Sato, Vovó Uranai, Ana Maria Braga, Bruxa do 71, que morreu aos 71 anos, e o Mestre Roshi. Eu fui procurar quem é Mestre Roshi e descobri que é o Mestre Kami. Isso me doeu um pouco. Só que quando eu vi como é que é Mestre Kami em Portugal, eu nunca mais vou reclamar da tradução de Fairy Tail no Brasil. Dói ouvir o rap falando é no mangá? Dói. Dói ouvir quem vai pintar a zebra? Dói. Mas ficar sabendo que Mestre Kami em Portugal é Tartaruga Genial... JBC, eu te amo, cara. O próximo e-mail é da Bárbara Ribeiro, minha amiguinha. Olá, pessoas. Resolvi mandar um e-mail pra vocês, já que ninguém tinha mandado. Adorei o cast de A Viagem de Chihiro. Tava meio estranho o filme na minha cabeça. Tava assistindo, maluca. Tava meio estranho, hã? Tava assistindo, louca. Tava meio... Desculpa. Tem uma reclamação. Não consigo baixar nem ouvir o cast de Death Note. Também quero fazer um pedido. Por favor, façam um cast de Sakura Card Captors. Até outro e-mail e não façam greve. Duas coisas. O cast de Death Note eu já vou olhar isso assim que a gente terminar a gravação. E o cast de A Viagem de Chihiro. E Sakura Card Captors seria uma boa. Se tiver mais de 5 comentários nesse cast... se tiver mais de 5 comentários nesse cast, o Kakun vai cantar a abertura de Sakura inteira. Eu canto, e vai postar pra vocês não, ouvirem. Eu canto... Não, então vamos esticar o negócio assim. Ai, não tem número estipado. Você que é ouvinte do Dollarcast, você tem que fazer seu trabalho e mandar o seu e-mail. Se você mandar o seu e-mail, não me interessa quanto chegar o número. Não, a gente tem que chegar a 5, 8, não. Mande o seu e-mail, faça o seu trabalho, desgraçado. Se você mandar o seu e-mail, a gente faz um cast de Sakura e a abertura é eu e o Chewbacca cantando a música em português. Por favor, faça isso. Eu quero muito ver essas pessoas cantarem. Chewbacca que tá no chat, topa? Vamos, o Chewbacca concordou, vamos. Então aí, ó, eu e o Chiu, a gente canta... Não me interessa quantos e-mails serão, me interessa você ouvinte fazer o seu trabalho. Inclusive, cara, mande seu e-mail. É sério, dá um trabalho filha da puta fazer isso aqui pra não receber nenhum gostei. Pra vocês desmerecerem. Então, vamos lá, manda e-mail, espalhe pros seus amiguinhos, envie o cash para 10 amiguinhos seus. Um abraço para o Rick Aguiar. Eu ia falar Agostinho, meu Deus, mania desgraçada. Joyce, eu te odeio. Um abraço para o Rick Aguiar, que retweetou a gente no Twitter e só espalhando o nosso cast. Para o Yokainfo, para a Sara Azevedo, para o Juventude Animes, para o Pedro Popo, para o Yokai Animes, para o Vinícius Afonso, para o Mundo da Mary, para o Senji do FS, que o comentário dele não sumiu do blog, não sei porquê. Para todo mundo do blog... Do blog do Fairy Tail BR, para o Kelvin, nossa! E para todo mundo que tweetou a gente, valeu! Para todo mundo que respondeu a pequena enquete que eu fiz brincadeira lá no Twitter, para o Pedro Popo, um abraço para o Edward do Crepúsculo. Manda um abraço aí para a Bárbara também. Um abraço para a Bárbara e para todo mundo que mandou e-mail e que ouviu o podcast. Então, para quase ninguém, mande o seu comentário, seu e-mail. Com o que você quer nos futuros casts, críticas, sugestões, quem você quer que eu mate aqui da equipe e qualquer outra coisa para dollarspodcast@gmail.com. A gente tem dois comentários, eu vou ler os dois comentários. Senhor Maior do Juventude Anime, que diz que foi muito bom o cast, continue assim. E o Moruco disse muito massa. Valeu, galera. Fomos, manda e-mail, comente, tweet, é isso aí, valeu a todo mundo. E fiquem com o cast de Beelzebub. Ah, não, é mais esse cara, foi bom. Um Beelzebub cheio de minas gostosa. Tá, falou tarado, maluco agora. O maníaco do campo limpo. pergunta de tudo. Todas aquelas meninas eram da equipe 48 mesmo? Tem umas que são do AKB, tem outras que são do SKI e tem outras que são de um grupo chamado NN alguma coisa também. A que morreu é da onde? É do AKB. É a Oshima Yuko. Cara, agora sinceramente, tirando a gorda, só tem mina gostosa nessa história. Não, até a presidente da Yabakuni lá, da outra escola. Yabakuni, mulher lá. A Maeda também é um... Ô Rodrigo, joga aí o nome dela, a Tsuku Maeda, no Google, você vai ver. Ah tá, agora eu retiro o que eu falei. Como personagem, realmente, ela é insossa. Ela é insossa até tirar os óculos. Eu aprendi uma lição muito grande com esse dorama. Nunca fale a palavra sério perto de uma japonesa estudantil que usa óculos. E eu percebi que óculos representam poder. A ideia original desse dorama foi de Yasuki Akimoto. O roteiro foi escrito por Yoshi Noriko. E a direção foi por conta de Keisuke Toimoshi, Yoichi Matsunaga e Kaoto Sato. O clima da Sabrina Sato. Piada podre. Queria dar uns parabéns aqui também pro Oshida Noriko, que é o roteirista do dorama, que ele conseguiu fazer um dorama tipo, que você vê, não é aquele dorama nem melodramático, nem negócio, mas é aquele dorama que tem a medida certa pra tudo. Ele consegue te divertir ao mesmo tempo te emocionar, ele consegue te passar aquela sensação de que você tá vendo uma obra bem interessante. Pra quem tá começando, como foi meu caso com doramas, é bom, um dorama legal é esse. É, então, uma pergunta aqui pro Rodrigo, pro Kenji, pra Yuki não, que eu já ia ser responder, mas pra vocês também foi o primeiro dorama que vocês viram assim como eu e o Paulo? Sim, meu Sim. primeiro dorama. Meu também. Eu já tinha visto alguns live actions, né, eu já tinha visto de Nano, de Kimetsu no Yaiba, e tinha visto o primeiro episódio do dorama do Itazura na Kiss, que eu não lembro o nome, e tinha visto metade do My Boy My Hero. Mano, ator japonês só vim Tokusatsu. Só eu mesmo pra trazer dorama pra cá, né? E também foi esse e o único. Depende, basta as pessoas comentarem que tem mais. Antes da gente falar da história, é bom a gente dar uma pincelada do que é dorama pras pessoas que estão perdidas, né? Dorama é uma novela japonesa, ponto. Novela é o caralho. Ponto um bastão na sua cabeça. Depende, se você jogar no Wikipedia, tá como novela. Segundo a Wikipedia, dorama é a definição generalizada do gênero novela, ou seriado de TV oriental. Sim, bora fazer uma comparação com as linhas pro povo meio preso demais na novela mexicana e brasileira entender. Diferente da enrolação, a mexicana e brasileira, doramas não se prendem geralmente apenas àquilo. Tem vários estilos de doramas, românticos, comédia, drama, diferentes. São como séries. E doramas são curtos. Pelo menos os J-dramas, geralmente, são 12 episódios, 22 estourando. Se passar disso é porque tem segunda temporada. Mas um ponto a comentar é que, geralmente, se o dorama faz muito sucesso, ele vira um filme, geralmente. Tipo, por exemplo, Deixa o Toco. Foi um dos primeiros doramas, porque eu tive ideia que existia. E, tipo, fora o dorama, ele ainda teve um movie. Então, o dorama, eles falam a novela oriental. Eu acho que tá mais pra série, né? Pra série de TV. Porque começo, meio e fim, tem roteiro. Não, novela também tem. Não, mas novela você pega no episódio aleatório e tá pouco se lascando. Você nunca assistiu Pantanal, cara? Juma Majuara, né, Caco? Juma Majuara no laguinho. Você assistia Pantanal na ordem, cara? Cada episódio passava uma pelada diferente, pô. Tem que assistir na ordem. Existem os J-drama, né, que são os japoneses, os K-drama, que são os coreanos. Que eu não gosto muito. E que é o mais popular. Tem os tailandês, e tem os chineses. Tailandês. Se você falar mulher judeu, eu posso falar tailandês. Se pode existir cavaleiro, por que não pode existir tailandês? É uma mulher judeu, judia, ô maluco? Ah, não sei falar judia. Se pode pessoas tirar frango das tetas, mano. É a mulher do Chewbacca aquela, cara. Vocês falam que também o dorama pode se tornar um movie, né? Um filme. Também tem dorama que vem de anime, né? Tem muitos doramas que vieram de anime. Um deles é Hanayori Dango. O dorama de Hanayori Dango é bem grande, né? O primeiro episódio tem 2 horas de duração. Só que é muito da hora. E aqui no Brasil, por incrível que pareça, já passou dorama já. Aqui na TV brasileira. Já? Já. Passou 2. Passou um na Gazeta muito tempo atrás, que eu não lembro o nome. Mas ele passou em japonês, sem legenda nenhuma. Nossa. Muito bom, joia pro diretor da Gazeta dessa época. Joinha. E passou um ano, 2008. Aquele Harui Natsu? Exatamente, a comemoração de 100 anos da imigração japonesa no Brasil. Que é as cartas que não chegaram, né, com aqui na Band. Esse dorama, ele é composto por grupos de música, né? Por grupos musicais de J-Rock, ou J-Pop, né? Vamos elucidar melhor, pra aumentar a audiência aqui masculina. Esse dorama é constituído por gostosas, em sua maioria. O que não significa nada, já que você pode ver gostosas apenas digitando gostosas no Google. Mas você nunca vai ver gostosas lutando sem estar puxando cabelo, isso na porrada mesmo, mano. Esse dorama é tudo que o Beelzebu não conseguiu fazer, né? É, mano. O anime. O mangá também, você acha que no mangá tem 48 meninas asiáticas lutando? A única bonita que tem no Beelzebu é a Kunieda, porra. Não, tem a Kunieda e tem as amiguinhas dela do Red Tail, só que elas são meio lesbo. Não, só a Kunieda, só a Kunieda. A Kunieda e a loura lá. Ah, e você não acha que todas as personagens de Majisuka são lésbicas? Majisuka, que Majisuka. Majisuka, ok. Se escreve Majisuka, né? Esse anime, mania desgraçada. Esse dorama, ele é composto por grupos de J-pop. Entre eles, eu esqueci o nome do grupo. AKB, AKB 48 e SNDS 48 também. SKI, tudo da Aliança 48. É uma parceria? É uma parceria de todas elas. Todas elas têm uma parceria. Tipo, é tipo a Aliança Project? Cara, sabe quem ela me lembrou? O Chewbacca? Não, o Krause. É uma máfia de orientais, né? É a Yakuza feminina. A Yakuza treme na base pra elas. Claro, né, pô? A Yakuza só tem velhinhos hoje. Vai ver as menininhas de biquíni pulando e cantando, vão desmaiar, né, pô? Os caras vão ter um infarto, pô. Só não tá na mulher do Chewbacca junto, tá de boa. A mulher do Chewbacca tá num grupo chamado NBA. NMB 48. Tá, ela tá no grupo NBA, tá ela, o Michael Jordan e o Shaquille O'Neal. Ela me lembrou meu sovaco quando eu acordo. Ela me lembrou o Dom João VI. O pai do Dom Pedro I. Puta merda, mano. Não. Que pariu. Fala sério, aquela menina é mais feia que o Cuchulo. Depende. Ela é uma mistura de Dom João VI com a Carlota Joaquina. E o que você quer falar alguma coisa do Equipe 48? As músicas dela são bem felizes, mas tem algumas assim que quando você olha pra letra, você diz, uou, eu não conseguiria escrever alguma coisa assim. E sim, muitos fãs vão me xingar porque a gente tá falando Equipe 48. Sim, a gente tá misturando inglês com português e blá blá blá. Eu falo Eishield 21? Eu também. Eu não vou falar Equipe 48. Eishield 21 Nijuniti, por favor. É Eishield 21. Eu só vou ler em japonês se eles escreverem em japonês. Concordo. Começa a mostrar cenas de como é o dia a dia no colégio, as meninas se espancando no corredor. Galera fazendo um churrascão. Já começa com o professor tentando perguntar para uma das alunas que estava fazendo churrasco na sala se ela entendeu a questão que ele estava explicando. Ela, super carinhosa, pega um pedaço de carne e finge que vai dando na boca dele. Mas ela coloca carne quente na testa do cara, pra ver como o respeito aos professores é. Eu só quero dizer uma coisa. Na legenda escreveram o nome da menina errado. Esqueceram o W. Da outra? Não, da que queimou o professor. Da outra. Aparece uma imagem da entrada do colégio. E aparece uma aluna mais feia do que um urso. Ela é a fusão do Chewie com o Krauser-sama. Ela é uma mistura do Chewie e Caio Baba. Eu acredito. Nossa. No cabelo do Krauser-sama, por favor. Eu não sei, eu acho que o cabelo dela, assim, cara, sei lá, é estranho, não dá pra comparar com ninguém. É uma vassoura de piaçaba. Achei que era de piaçar, sabe? Tura é a vassoura do Harry Potter, tá ligado? Perceberam que a gente tenta colocar Harry Potter em algum lugar todo cash? Não, você tenta. Ah, é? Logo que essa criatura horrível chega na escola... Ah, por um minuto eu pensei que você ia falar logo que o Chewbacca entrou no Dollars. Caralho, mano. O Chewbacca tá sendo a coisa mais comentada nesse cast. Quando ele não tá, ele é comentado direto. A esposa dele no dorama, fazer o quê? Honra de inveja, Otomi Hyuga. Chupa, Otomi Hyuga. Chupa essa manga. A criatura estranha, noiva do Chewbacca, ela vai entrando e estoura uma bola com a mão. Ela enfrenta a gangue mais inútil de todas. A gangue Sobrancelhas Douradas. O cara que criou essa gangue tá de parabéns. Puta que pariu. Ele assistia muito Cavaleiros do Zodíaco. É. Eu acho que quem deu o nome Dollar Cash é mais inteligente, é a Phil. E por flashbacks, assim, por pequenas cenas e cortes de cena, a gente vai conhecendo a gangue mais forte da escola, né? Que é a Arapapá. Eu queria saber de onde que eles tiraram esse nome. É um instrumento de sopro. Eles citam isso no dorama, inclusive. Quando perguntam se a Maeda não poderia entrar no grupo. Só porque eu ia dizer que eu sabia tocar pandeiro. É tipo a Yui em K-On, né? Então, você quer entrar numa banda de rock? O que você toca? Ah, gaita. Aquelas quatro rainhas tocam o quê? Castanhola. Ah, é, castanhola daqui a pouco. Castanhola não adianta. E enquanto a noiva do Chewbacca, qual é o nome dela? Onizuma Daruma. Daruma. Onizuka Daruma. Enquanto ela tá lutando, a gente também vê entrando na escola uma cena de cenas picotadas na sua cara. É a Maeda, né? Que é a principal. A Daruma começa a tretar lá com as meninas da Sobrancelha Dourada. E ela dá uma cabeçada em uma delas, que eu acho que era a líder. A cabeçada foi na testa, né? Da mina que sangra. Meio A Maeda toma um murro no estômago e começa a sangrar na boca. Quando ela derrota as meninas lá das Sobrancelhas Douradas, que é a primeira vez que a gente vê sobre a Asa da Vitória. Ela tira do meio dos peitos. É a última vez que a gente vê as gangues das Sobrancelhas Douradas. Eu não senti falta também. Logo depois corta pra cena da sala de aula, que tem churrasco e a Maeda e a demônio que se chama Daruma. A esposa do Chewbacca. Esposa do Chewbacca. Elas estão lá na frente se apresentando. E a Daruma se apresenta com o dedo do meio. Educação ótima. Vou simplificar. Ela manda todo mundo tomar no cu. O que eu achei estranho é que, assim, no primeiro episódio, a Daruma, ela é mó punk, tá ligado? Tirou a menina do lugar dela e sentou, não sei o quê. Depois ela ficou toda... Hatsune! Código de samurai, mano. Não é código de samurai. Enquanto tá independente, mete pau em quem quer. Quando tem um chefe, fica bajulando. Ela é uma samurai? Não, tem um código de samurai. Não disse que ela era. Todas as meninas, achando que a Maeda era fraca, começaram a bulinar ela. Ah, bulinar ela também queria. Opa. Roubavam as carteiras, todo o dinheiro. Achavam que podiam bater nela, assim, normal. Uma das que mais enchia o saco da Maeda era aquele grupo que faz churrasco na sala, que é conhecido como Team Ormon. Ou Garotas do Churrasco. Ou Garotas do Churrasco. Até porque Ormon é um tipo de carne. A Daruma, ela vai enfrentar esse grupo e ela acaba se machucando pra porra. Todo mundo começou a bater nela e ela é tão fraca que ficou lá sentada no chão. Só que ela começou a repetir, eu não vou perder pra vocês. Ah, aqui ela já perdeu, né? A verdade... E, tipo, ela não perde na questão de honra. Ela perde na questão física, tipo, que ela me mantém mesmo, não desiste mesmo apanhando. É que nem disse uma frase no livro que eu não lembro qual foi. Se você tá lutando contra cinco e você apanha, mas não desiste, você foi o campeão, mesmo tendo perdido na porrada. Não lembro qual ano eu vi. Se eu não me engano, foi o One Piece. Ah, o One Piece não pode tirar nada que o Oda escreve, né? É, mano. Lição número um da vida: nunca leve nada que o Oda escreve a sério. Concordo plenamente. Não, eu discordo, eu acho que essa é a lei número 2. E qual a primeira lei? Nunca leve nada que o Akira Toriyama escreve. Ah, é verdade. Então, aí a Maeda tava procurando algum lugar calmo pra ler, quando aparecem as meninas do Team Hormon, churrasqueiras, carregando a Daruma. Gostosas! Nada a ver, Yuki, nada a ver. A Maeda, ela deixa as meninas e dá as costas. É aí que ela encontra a mulher do Chewbacca caindo da escada. E leva ela até a enfermaria, pois ela ter pegado no pé dela, né? Tipo, ela olhou assim pra ela, foi embora, ela pegou segura assim no pé dela. E vai explicando por que que ela tava querendo subir a escada. Tipo, a escada é meio que uma hierarquia. Quanto mais alto for o canto que você tem que subir pra chegar à sala, maior é a hierarquia de lá. Porque, tipo, cada escadaria que você sobe é uma sala, e cada sala tem a gangue. Quanto mais alto, maior a hierarquia. E ela queria subir até a última pra poder desafiar a maior gangue e provar que ela é a mais forte de todos. No topo dessa escada tá a gangue líder, né? Que é a Arapapá. E toda vez que ela subia lá, as rainhas iam lá e empurravam ela, né? Porque a hierarquia era da gangue. E também a gente conhece o enfermeiro doido, né? Cara, o enfermeiro... É, o pervertido. O Kiken. Ele é psicótico pela Maeda. Por quê? Isso não foi explicado, foi? Não. Não, mas ele quer que a Maeda se... machuque só pra poder cuidar dela, dos experimentos dela. E a gente ainda também depois conhece, né, o pai da Maeda, o Kagawa. O pai dela é meio que um bosta quando você olha pra ele. Karen. O Paulo e Karen, vamos lá. O Paulo melhor, Karen. Melhor. O pai sabe de quem? Da Madoka. O pai da Madoka. Foi isso que eu pensei, cara, quando eu tava vendo. As meninas lá da churrasqueira, elas estavam zoando a mulher do Chewbacca. Estavam zoando a mulher do Chewbacca e ela, a Daruma, ela desce rolando a escada. Tipo, rolando mesmo. Parecia uma Beyblade. Parecia uma bola. Elas começam a encher o saco. Mas se você já perdeu e ela, não, eu não perdi. Eu nunca vou perder. Aí ela, é sério? Não, você realmente tá falando isso? É sério? Aí a Maeda fica loucaça, porque ela não pode ouvir a palavra, é sério, ela tem um tique nervoso. Ela olha e diz, se não fosse sério, ela não falaria. マジだよ。あ?おめえ今何つった? Que problema ela tem que usar com essa palavra, né, cara? É só uma palavrinha. Você não assistiu até o final? Assisti, mas... E aí? Só por causa disso ela ficou puta? Só? E se o pai dela chegar por engano e falar essa palavra, ela vai dar uma porrada nele? Ele falou e ela olhou pra ele com uma cara assim, tipo... Sim, não. Mas ali ele tava dando uma lição de moral. Ele, pai, eu tô passando mal. É sério? Ela pega e toma uma porrada no nariz. Vai ser assim. O negócio é, se tivesse falado mal do certo assunto, aí beleza, ela tá com raiva. Mas falar é sério, ah, por favor, né? Ela tem um tique nervoso com a palavra é sério, tipo alguém aqui da equipe que tem um tique nervoso cada vez que eu falo do autor de Evangelho no Sadamoto. Quem será, né? Eu não posso falar em Sadamoto que o Paulo já fica, não, lá vem ele. Não, eu não posso falar em Death Note ou Naruto que o Kaku já vem. Aí a Maeda fica com a frescura dela de jogar óculos no chão toda vez que escuta a palavra é sério e desce o cacete em todo mundo. Aí ela volta. Não, daí começa aquele corte de cena, né? Ela andando e as meninas se estribuchando de dor no chão. É, aí aparece a vice-presidente do Urapapá indo lá na escada pra ver. Assado, né? Assado. Não, pera, assado foi ver as meninas do churrasco, sério? Assado. Genial. Assado. Que é... Como é que é o nome da atriz? Mariko. Shinoda Mariko. Ela fez o dorama do Orange Club, né? Ela vê, né, as meninas do churrasco lá, tudo caindo no chão, a Maeda e seu cacete nelas. E ela, como acontece na metade da série, tudo que acontece, ela vai lá e vai pro hospital contar pra líder da equipe, a Yuko. Está hospitalizada por um problema que não foi revelado ainda. É, não foi revelado esse problema. Foi... E ela avisa, tipo, ela diz lá, Yuko, que tem uma novata que arregaçou geral. Aí, tipo, a Yuka, beleza, enquanto mexer com a nossa hierarquia, enquanto não interferir em nossos problemas, tô pouco me fudendo. Como ela derrotou uma gangue e, tipo, isso já foi espalhado, tipo, ela derrotou uma gangue sozinha. Aí começou as outras quererem atrás dela. É, uma gangue de 5, né? É. Tipo, derrotou 5, ah, mano, vamos descer o pau nela que não pode ficar assim, não. Ela derrotou a gangue do Churras. Aí outra gangue já parte pra cima. As irmãs Kabuki. As irmãs Kaduka? Uma delas, ela fez um tokusatsu que o Kenjiro adora. Ah, é mesmo? Elas fizeram... Na verdade, são duas delas. Do Kamen Rider Double. Double não, Daburu. Cara, a gente tá falando AKB 48, sério mesmo que você vai encher o saco com Daburu? É sério mesmo? Eu não vou encher o saco, mas se o nome da porra do negócio tá Daburu, por que que você vai falar Daburu? Não, deixa eu explicar, é Double, só que os japoneses, como não pronunciam inglês certo, eles pronunciam Daburu. As irmãs Kabuki, elas usam uma maquiagem escrota em volta de um olho só. Ah, não é tão escrota assim, você já viu o Kiss? Não, mas pra ir pro colégio, com aquela maquiagem. Após, qual que elas estão, né? Num colégio onde o pessoal tá se batendo na classe de aula, não vai fazer diferença se uma tiver maquiagem de um olho só. Mulher do Chewbacca resolveu ser a serva lá da Maeda. Parece que ele incorporou um espírito, cara. Uma véia, né? Ela virou, tipo, subalterna da Maeda. E a Maeda tá pouco se fodendo pra isso. Na verdade, ela não tá nem aí pra nada. Ela não tá nem aí pra nada. Ela não quer nem saber se o colégio é horrível ou não. Ela só quer estudar aquele livrinho lá dela. De enfermagem. As meninas, as irmãs Kabuki, resolvem intimar a Maeda. O que que aconteceu? A Maeda passou reto. Ela tá pouco tipo, ela não é daquele tipo, ah, provocou, vou deixar cacete. Não, provocou, vou passar direto. Vou passar reto, porque não vale a pena. Não mexo com seres fracos. Aí já desvalorizaram as irmãs. Desvalorizou total todo mundo, porque ela não quis lutar com ninguém. Nem com a líder do Urapopai ela queria lutar. Afinal de contas, a mulher tava morrendo, né? Então, quando a Maeda passou reto, uma delas resolveu arrancar uma página do livro de enfermagem. E o que a Maeda fez? Nada. Ela passou reto e continuou a andar. E a Daruma foi intimar essas duas. O que aconteceu? Apanhou. Mas pelo menos isso prova que a gangue das sobrancelhas douradas é uma bosta. Ó, mas pelo menos ela aguentou porrada, mas ele pegou. Apanhou que só mais ainda pegou a folha da amiga dela. Também é aqui que a gente conhece, né, a hierarquia da escola, como é que funciona, né? Com as meninas da churrasqueira contando pra mulher do Shui como funciona a hierarquia da escola. Tem a maior gangue, que é a Arapapá, tem a Yoko como líder e a Sado como vice-presidente, e tem as rainhas, né? Tem quatro rainhas e quatro escravas. Inclusive, uma delas estava presa por matar um homem, ou melhor, quase matar um homem perto da casa dela. Alguém sabe o nome das quatro rainhas? Uma delas se chama Black, porque ela fala mais complicado. A outra se chama Florigoia, nome lindo da porra. E a outra se chama Shibuya. Não, falta uma, pô. Calma. A que tá presa é a Gekikara. Vamos fazer uma eleição aqui. Qual das quatro rainhas é mais bonita? Gekikara. Eu gosto daquela que diz, O Kotoru? É a Gekikara. Eu não sei, cara. Eu acho que eu vou na Black. Eu vou na Gekikara. Eu vou na Shibuya. Gekikara, com certeza. Gekikara. Nossa, Gekikara, melhor rainha. E se a gente colocasse assado? Na parada. Ainda pra mim seria a Gekikara. Ah, sabe. Ainda pra mim seria a Gekikara. Shibuya, mano. Se você colocasse a Yuko, eu já mudava de ideia. Yuko. Ainda como que tá falando do cara. Eu não sei, eu acho a Yuko meio estranha. Da Arapapá inteiro. Tirando aquelas quatro lá inúteis, né? É, a Anime, a Jumbo, a Arice e a Shoya. Shoya! Tá, e contando o dorama inteiro, quem é mais bonito pra vocês? E aqui, cara, e o Yuko. Ainda tem a morta, que é a Minami. Cara, Nezumi, fechou. Nezumi! Concordo com o Rodrigo, Nezumi. Pra mim, a Black é a Shibuya. Você sabe quem eu achei, assim, bem bonita? A Maeda, só que a Maeda jovem. Antes da amiga dela morrer. Antes dela fazer os cachinhos. A gente conhece a hierarquia na escola, né? Tem a Arapapá, que é a gangue mais foda. Que tem as quatro escravas, que é a Anime, a Jumbo, a Arice e a Shoya. Dentro da Arapapá ainda tem as rainhas. E depois tem a Yuko e a Sado, que são a Yuko é a líder e a Sado é a vice-líder. É, tem os grupos pequenos, que são, por exemplo, as minas do churrasco. Tem esses grupinhos e tem as minas que vão sozinha e tem o grupo das sobrancelhas douradas. É. Que é o grupo mais injustiçado que só pode ter uma vez. Todas dispensáveis. Todas dispensáveis? Tem certeza? Você já viu a irmã Kabuki mais velha? Eu gosto das minas do churrasco. Principalmente aquela lá que não consegue falar nada, vocês perceberam? Cara, ela vai falar alguma coisa, sempre interrompem ela. A Maeda vai enfrentar a gêmeas, né? Quer dizer, ela tá andando na rua e na rua. E aí ela encontra as gêmeas. Elas são gêmeas, não, né? Só são irmãs. Que deram uma porrada na mulher do Chewbacca. Elas querem enfrentar a Maeda, porque a Maeda é pra elas é a mais foda da escola, né? Estão abaixo do topo da Arapapá. E aí o que acontece? A Maeda dá um cacete de todo mundo. Sim! Esse dorama é praticamente um Super Sentai. Tem o problema, ela pira foda, enfrenta, chama o robô gigante. o Giodai deixa um monstro gigante, ela derrota Capau e Bazooka. Então ficar falando luta por luta vai ser fora, então a gente só vai falar os inimigos e quem ganhou a luta, beleza? Falaram a palavra sério, ela jogou o óculos, deu a porrada e foi embora. Esse dorama ele é meio estranho porque ele aos poucos vai aparecendo flashbacks do passado da Maeda, né? Mostra porque que ela tem duas pulseirinhas que ela nunca tira do pulso. Porque ela tem um problema com a palavra sério. E também a gente vê a cada episódio aos poucos a Arapapá querendo dar uma porrada nela, né? É no terceiro episódio que aparece a Gakuran, não é? No terceiro. É, parece que caiu. Tipo, a Gakuran, mano, você não sabe o que será aquilo. Parece que caiu. Você só diz, é japonês. A Gakuran, ela aparece nas sombras, é praticamente o Batman, fica tirando fotos da Maeda, aparentemente. Alguém tem que explicar o que é a Gakuran, né, Yuki? Vai lá. A Gakuran... Puta que pariu. Ela é aquela pessoa, assim, que parece realmente um homem. Tem tudo pra ser um homem. Até a voz agora. Então, já chamam ela de Gakuran, porque Gakuran é uma espécie de uniforme masculino, né? E todo mundo naquela escola usa uniforme feminino, e ela é a única que usa masculino. Porque é uma escola feminina. Pra simplificar a coisa, Gakuro é a roupa que o Lelouch usa. Acabou. A Maeda e a bicha estranha, mulher de Chewbacca, estão andando na rua e vê um grupo de garotas da outra escola embaçar com elas, né? Aí chama uns caras pra bater nelas. Quando aparece a Batman, digo, a Gakuro. E tipo, vocês não podem tocar na minha garota, e começa a surrar em geral. Dessa altura você já pensa, uou, esse ser tá assim da Maeda, esse ser que eu tô fumando da Maeda. Você só pensa. E quem não quer, né, cara? Mas aí aparece... Não, é ela lutando com os caras lá e você vê assado nas sombras. Assado espionando lá, pronto. Assado nas sombras. E com o tempo a gente descobre que, na verdade, a Gakuran, ela não tá afim da Maeda. Ela quer lutar contra a Maeda pelo amor da mulher do Chewbacca. E eu só fiquei pensando, depois que ela lutar contra a Maeda, ela vai ter que enfrentar o Chewbacca, né? Começa a porrada, né? A Gakuran, o nome que você quiser dar pra ela. Começa a dar porrada na Maeda e a Maeda começa a revidar, né? Da porrada também. Ficam até a noite lutando. Ela ganha o amor da mulher do Chewbacca e vem lutar contra o Chewbacca depois. Não é isso. Ela perde a luta pra Maeda e depois a Daruma vai lá e esfregar na cara dela. É por isso que eu gosto. É por isso que eu sigo a Maeda. A Gakuran simplesmente volta o amor dela para a Maeda. Ou seja, ela ganha um bom gosto. E aí, de novo, a Maeda tá andando na rua com a gordinha que chama ela de Azune. E aparece aqueles caras de novo, que é quando a Gakuran vai lutar contra os caras lá e a Asado chega tacando uma lata de lixo nele. E assim, a Asado derrota todo mundo. Derrota todo mundo em pouco tempo, né? É porque o episódio já tava acabando. E aí agora a gente conhece outras três personagens estranhas. As irmãs... Sanjo. As irmãs Lolitas. Não são lolitas, ó. Elas são lolitas. Então, que vestiu o uniforme inteiro de Lolita pra ser uma Lolita. Elas usam vestido escolar, isso não é Lolita. Aquilo não é Lolita, aquilo são só acessórios Lolita que elas usam. Elas não usam roupa do colégio. As irmãs Sancho, elas são Lolitas. Mexicanas. Ótimo. Pô. E elas querem, porque querem agradar a Shibuya e entrar para o Urapapá. E a Shibuya já está com cheio de ver tanta pessoa machucada pela Maeda e já querendo lutar contra ela. Ela manda as irmãs Sancho indiretamente irem acabar com a Maeda. E é nesse episódio também que a gente conhece a mãe da Maeda. É, a mãe da Maeda que chega no começo do episódio e impede a Maeda de ir para a aula só para ficar falando com ela, porque não via ela faz tempo. Ou seja, o que é mais importante pra Maeda? A aula ou a própria mãe? A mãe da Maeda era lutadora, não era? Ela era uma Yankee do colégio Yabakunen. Aí mostra o jeito escroto que ela ganhou o pai da Maeda, da diretora da escola. A Nojima Saeko. Elas disputaram uma corrida de bicicleta até um fosso de merda. Quem caísse ganhava o amor do pai da Maeda. Quem até então não era pai da Maeda. engraçado é que depois a Maeda chega no colégio e a mulher vai falar de novo toda a história, só que com frases em inglês. Atashitachi no history. Once upon a time, atashi to anata no otousan wa aishi atte ita. But, soko ni ano bitch. Aiya, anata no okaasan ga arawareta. Remember, seishun no hi. Kare wo kaketa. Charinko desu. Yogore na bun dake your mother wa watashi ni katta. Because. Watashi wa onna wo suteraru nakatta kara. I think so. Sanka! Koukai nanka shite nai wa. Mou koi nanka shite nai. Issho ne. Welcome to my school. O melhor flashback é a mãe da Maeda nadando no posto de merda, fazendo ver a Vitória e dando risada. E também a gente vê que a Maeda trabalha no hospital que a líder da Arapapata tá internada, né, Yuko? A Maeda descobre que as lolitas lá vão querer quebrar a cara dela e ela vai pro hospital trabalhar e no dia a Yuko solta a frase: você está cansado, basta perder. Ela resolve perder a luta, né, se entregar na luta pra deixar encher o saco dela, porque ela só quer o livrinho dela na escola. Só que isso não dá muito certo, porque a Urapova não fica feliz com isso. Prendem a menina com uma algema cor de rosa no globo do parque de diversão, ficam rodando aqui, né? Tipo um carrossel. Ela parece aquelas mulas de ferreiro, sabe? E ficam metendo porrada nela. Aí o que acontece? Aí com a ajuda, né, da gordinha, a Maeda consegue se livrar e acaba o episódio. Ah, mas no fim do episódio a gente conhece a personagem que o Kako mais ama nesse dorama. A estranha lá das cartas? Não, a menina da Tuquinha, Nezumi. Quinto episódio, ela enfrenta uma pessoa escrota. Uma poeta. É uma menina, ela treina uma arte escrota. Cada vez que ela derrota um oponente, ela deixa um cartão, né? Um poema. Engraçado que o time churrasco ali tava contando a lenda dessa menina pra mulher do Chewbacca. E a mulher do Chewbacca acha que é realmente só uma lenda. Aí todas as meninas do time do churrasco tiram um cartãozinho que receberam dela e ficam batendo uma no ombro da outra, tentando chamar a Daruma. É muito engraçado, elas estão sentadas em círculo. Vou assistir, não tem como explicar isso, cara. Cara, é muito escroto essa luta. Porque essa menina escrota, ela é uma mistura de quem que você tava me falando, atriz? Ela é metade filipina e metade japonesa. Mas como? É dividida assim? Do umbigo pra baixo, é japonesa, do umbigo. Acho que o pai era filipino e a mãe japonesa, ou ao contrário? A mãe dela era filipina. Alguém que não está nesse episódio espalha uns cartazes pela escola dizendo: a aluna transferida Maeda é uma assassina. E antes disso tudo aí, a gente também vê que quem tá organizando agora o negócio pra pegarem a Maeda é a Nezumi, né? Eu comparo a Nezumi com o Isaiah. Os dois são iguaizinhos. A menina, ela usa um cartazinho daquele do Maeda assassino pra provocar a Maeda. Pra provocar a Maeda, pra fazer a Maeda lutar. Aí ela até fala: então é verdade que você só responde a palavra magiska, ou será esse papel aqui? Aí as duas começam a brigar. Acaba que a nossa querida amiga poeta leva uma surra do caramba. O que já era esperado. E daí ela simplesmente joga o cartãozinho no meio do, lá embaixo do viaduto. Ela simplesmente joga e sai andando, dizendo: você é a segunda pessoa que eu perdi. Que a primeira foi a Yuko, não foi? É, a primeira foi a Yuko, que ela começou a rir da cara da menina e batendo palma. Ela não foi a que durou mais tempo lá na escada da Arapapá? Aham. Uhum. Quantos segundos? Uns 7? Porque a mulher do Chewbacca foi 3. Tá, agora vamos para o episódio 6. Que é a primeira luta da Maeda com a rainha, né? Agora a gente entra em Cavaleiro do Zodíaco, que ela tem que passar pelas 4 casas. Boa comparação. É um Cavaleiro do Zodíaco Chibi, porque são só 4. É porque tiraram um pedaço do santuário pra fazer o metrô. Tudo é muitas lutas acontecem naquele metrô, né? Muito acontece no metrô quando naquela parte lá cheia de grade. Ou na escola, né? Eu queria saber se alguém já pensou em chamar o conselho tutelar pra ir nessa escola. Batida lá. Nossa, todo mundo ia preso. É tipo Hogwarts, né? O conselho tutelar bater lá, aquele Dumbledore vai preso. Não, todo mundo ia preso, menos a Kiki, cara, porque ela já tá presa. Preso? O conselho tutelar não ia entrar nessa escola, ia ter que chamar o exército pra conseguir entrar naquilo. Você sabe por que o conselho tutelar ia entrar na escola? Porque a primeira inimiga é a gangue da sobrancelha dourada. Realmente, ela já conseguia entrar. O problema era sair depois, mas entrar aí. Ah, mas tem uma coisa lá no... Acho que na segunda temporada, que mostra por que a polícia não invade lá. A polícia não se envolve em esquemas Yankee. Nunca, jamais. Eles não se envolvem enquanto não houver morte. A polícia japonesa é uma bosta, né? Não se mete na escola só de garotas. Não, não tentam impedir monstros gigantes. O que eles iam fazer contra monstros gigantes? Sei lá. Aposto que um robô gigante ganhava durar papá. Ah, ganhava, mano. Tava um Flash King pronto. Depende, só vai ficar uma briga boa se o Gyodai deixar elas grandes. Então, né? Aí a menina lá, Nezumi, consegue marcar uma briga entre a Maeda e a Bui? Shibuya. Aí a Shibuya já tá puta da cara, né? E a Nezumi já foi lá da trela pra ela falando que era pra ela fazer alguma coisa. Acontece que a Shibuya entra na sala da Maeda, chuta a carteira, tipo, mano, pra que tanta violência assim, já de início? Olha pra ela e diz, pare de se achar, você não é tão boa assim quanto parece. A mulher do Chewbacca vai treinar nas montanhas com o mestre Shiryu e volta pra tretar com a Shibuya. É, porque a Daruma, ela tinha um certo ódio da Shibuya, porque ela ignorava ela e... Ela, a Shibuya não era líder da antiga gangue que a Daruma queria entrar ou era fazer parte? Que fazia parte, daí ela era esquecida. Aí a Daruma diz que tem que fazer um acerto de contas com a Shibuya. E a Shibuya ainda pergunta, que acerto de contas o quê? Deram uma porrada desgraçada na coitada da Daruma. Isso só prova que o treinamento dela foi uma bosta. Até chegar a Maeda, dar o golpe da Daruma. A cabeçada da Daruma, que é tipo o golpe especial assim, dela. É tipo o Hadouken dela. E no final do episódio a gente vê a Black, né, o nome dela, querendo ir pra porrada. Ah, é. O set começa com um flashback, que é como a Yuko chegou no poder, como ela derrotou a Sado. Ela derrotou 30 garotas, não foi? E a Sado tava ali no meio, daí ela olha pra Sado, assim, que já tava no chão, começa a rir, oferece ajuda pra levantar e diz, a partir de hoje você é Sado, tipo, você pode sair nomeando as pessoas, quando você é a rainha de tudo. A Black, ela é uma rainha um tanto quanto estranha, porque ela consegue desaparecer na sombra, e ela carrega um crucifixo com ela, ou seja, ela é muito religiosa. E ela dá uma porrada na Daruma de novo. Daruma foi esperta nesse episódio, porque ela não precisou depender da Maeda pra derrotar a Black. Ela chamou toda a galera que a Maeda já derrotou pra derrotar a Black. Ah, foi uma cagada, vai. Ela tropeçou na outra e deu uma cabeçada na Black. Enquanto isso, a Maeda tava com a Yuko, que tinha fugido do hospital. Elas passaram no parquinho, que a Sado tá lá no hospital, que ela foi lá pra ver a Yuko, só que quando tava saindo, houve um enfermeiro dizendo que ela parece tão saudável, mas não lhe resta tanto tempo de vida. Sim, a Yuko vai morrer. No oitavo episódio aparece a menina louca lá. Como é que é o nome dela? Geki, cara. Ela é muito insana. Alguém aqui já assistiu Vida de Inseto? Eu. Vocês lembram quando a gangue lá do Rotter invade... Do gafanhoto. É, do gafanhoto invade o formigueiro? Vocês lembram como eles fazem pra assustar as formigas? Levam um gafanhoto loucaço na coleira. Lembrei agora. É ela, cara! É essa mina! No começo aparece Sado dizendo, ela saiu da prisão. Já começa bem, né? Saindo da prisão. Ela vai no colégio e ela acaba embolando toda a equipe churrasco. e ela enfia um lápis quebrado no nariz de uma delas. Não, primeiro ela bate nos irmãos Kabuki. Ela começa a bater todo mundo que é próximo a Maeda. Bateu no Gakuran, nas irmãs Kabuki, na menina das cartinhas lá. E tem uma hora que ela a provocar a Maeda e fica perguntando... Okoteru? Pra quem não sabe o que é Okoteru, Okoteru é, não sei. É, você está com raiva? O impressionante é tanto de sangue que aparece na mão dela, né? Cara, parece uma luva vermelha. Exato, isso que eu ia falar, parece uma luva de médico vermelha. É, nesse episódio que começa a briga da Maeda com as meninas, né, que dizendo que elas não são amigas. Mas todo mundo ainda não consegue sair de perto da Maeda. É porque é a protagonista. E ela é carismática. Não, não é não. Não. Eu tô zoando. Quero ser mais que a única coisa que ela não é. Aí ela encontra a Gekikara e as duas começam a se embolar no colégio. É uma coisa, é uma luta linda de se ver. A Maeda, ela desce a porrada no Vagalume doido. Vagalume não, porra, gafanhoto. Gafanhoto! E ela ainda tenta se levantar pra dar um... Meu, essa... Pensei, por um minuto, pensei, essa menina é imortal, tá ligado? Porque realmente Wolverine. Ela começa a apanhar um monte e ela ainda continua rindo. Ela cospe um dente e continua rindo. E ela tá com guarda-chuva. Cara, cuidado, fãs de Another. Gekikara tem o guarda-chuva. Cuidado, os fãs de Totoro, né? Aí ela chega, tipo, ainda com o guarda-chuva rindo, daí ela simplesmente cai, fim da luta. E aí vem a rainha mais escrota no final desse episódio. Qual que é o nome dela? A galinha, Torigoya. Eu queria saber por que essa rainha. É a menina frango. Assim, ela não queria lutar contra a Maeda porque ela pensa que ela é fraca, né? Só que é assado trancar ela num galinheiro e ela ressuscita das sombras como uma louca. Ela tem dupla personalidade. E a outra personalidade dela surge quando uma galinha chega perto dela. Não existe dupla personalidade. Existe a pessoa mais alcoolizada e menos alcoolizada. Aquela ali tava alcoolizada com gema de ovo. Cara, presta atenção. Ela tem medo da galinha. Ela tá gritando no galinheiro e assado do lado de fora. Quando a Sado volta e abre a porta, tem uma vocalista de visual K lá dentro, tá ligado? Dizendo, eu voltei. Que as meninas do churrasco reclamando que não tem mais carne. Ah, cadê a carne? Ah, tem pouca, a gente mandou a uma das meninas lá pra missão mais importante de todas, né, a Daruma. Qual? Buscar e passar ela com a sacola correndo. Como se ela estivesse fazendo uma maratona, tá ligado? Escrito, e aparece a mina galinha lá, a última rainha. Primeiro, usa o poder psíquico dela pra ver o que ela tem medo e depois sussurra alguma coisa no ouvido da menina. É escroto, a menina fica com medo de insetos. Ela sussurra verme. É porque ela tem medo de vermes. Ela comeu um verme passado. Ela comeu uma larva. Ela comeu uma larva, daí depois quando ela chegou na sala, ninguém podia chegar com um pedaço de carne perto dela e ela, larva, larva. Aí, tipo... Ah, tem um negócio legal, é mais no futuro, que elas colocam uma régua, uma segura a menina, a outra um pedaço de carne e a outra uma régua. E vão vendo quanto ela se aproxima, quantos centímetros solta pra ela gritar para. Aí depois elas ainda ficam comemorando. E depois que ela se acostuma. Até que comer insetos não é tão ruim, as outras começam a vomitar. Yuko fica sabendo, né, que é assado... Libertou a galinha lá. E briga com o Asado, e Asado fica puta e pergunta, por que que você saiu com a Maeda naquele dia? E engraçado é que Asado dá um tapa na cara da Yuko. E também fica se martirizando depois por isso, até o final do dorama. A Torigoya usa o poder dela psíquico, do Pokémon lá, do Kadabra, pra ver o passado da Maeda, e ver que a Maeda se sente culpada, aquele negócio do papel de assassina lá, que uma amiga dela morreu. Tipo, a Maeda se... envolveu numa briga com uma gangue lá. Aí ela simplesmente depois foi falar com a Minami, que é a amiga dela, morta, tadinha. E a Minami disse que queria virar enfermeira. E daí a Maeda chegou e perguntou, nossa, isso é sério? Eu nunca falei tão sério em toda a minha vida. Por isso que a Maeda tem esse lance do é sério. A menina, ela acaba sendo encontrada pela outra gangue. A gangue mata ela. Taca da escada, começa a chutar, espancar a menina. E é uma cena horrível de se ver. A Maeda fica com a culpa. Depois aparece a Maeda correndo nos corredores do hospital e vendo a Minami morrendo no hospital. A galinha usou esse poder, essa culpa da Maeda pra enfrentar ela, né? É, o problema é que a dor era tanta que quando a Maeda chegou perto da outra de novo, a outra não conseguiu aguentar da Maeda e acabou desmaiando. E assim, a quarta rainha escrota é derrotada, porque todas foram derrotadas de um jeito escroto. Mas todas tinham que ser derrotadas pro dorama continuar. Dava pra elas serem derrotadas de um jeito legal? E também é nesse episódio que a gente vê a Nezumi falando pra outra gangue lá da outra escola pegar a Maeda, né? Que era o topo. Se ela derrotar a Maeda, ela pode derrotar a Papá. Simplesmente, eu não sei o que acontece, que a Maeda é chamada pra sede da gangue e a Bakune, né? Eu lembro. É a irmã da Minami, que chama pro duelo corpo a corpo, um a um. As meninas até queriam ir, né? Porque a Mudinha, ela viu que era um plano da Nezumi com a irmã da Minami. Qual que é o nome? Erena, né? Erena. Tentou avisar pra galera lá do churrasco pra ir com a Maeda e tal. E as meninas falam, né? A gente vai com você. Ela não precisa, eu vou sozinha. É um a um, eu resolvo essa parada. Porque é a irmã da minha amiga que morreu. Só que era uma emboscada, né? Era as meninas lá da outra escola que ia dar um pau nela. Pela primeira vez eu vi a Maeda apanhando. Na verdade, não. Você já viu a Maeda apanhando outras vezes. Aquela vez das lolitas, né? Mas, em todo caso... Que segundo o Rodrigo, não são lolitas. Mas tudo bem, isso não é o caso. Eu tô tentando guardar a minha... Chega! Aqui, mas... Chega! As semi-lolitas, vamos lá. Ótimo, melhor assim. Quando ela tá tomando uma porrada lá das meninas do Tagang, chega assado, né, pra ajudar ela. Falaram a mesma coisa pra Maeda e passado, né? A Yuko falou passado e a Minami falou pra Maeda que odeia quando elas se sentem fracas, né? A luta da Maeda com assado é parecida com a luta da... Maeda com a Minami. E elas derrotam, né, a outra gangue da escola lá. Parece africano. Elas têm uns dreads muito loucos. O grito dela parece um grito africano. Parece aquela macumba do filme dos Simpsons, né? Heia, heia. Também é nesse episódio que a gente descobre que a Yuko, né... Quer dizer, a Maeda descobre que a Yuko é a líder da Arapapá. Você é a líder da Arapapá? Sério? A Yuko, sério, ela pega e já vai tirando o óculos. Não. Guarda. Guarda isso agora. Mas antes disso, ela tem que derrotar a Sado. Sado, ela quer derrotar a Maeda porque ela não quer deixar outra pessoa no topo a não ser a Yuko, né? A Maeda vai andando pelos corredores da escola e vai montando uma equipe. Parece o One Piece, tá ligado? Aquele episódio lá na Vila da Nami. Quando o Luffy vai andando e vai aparecendo os outros. O Zoro, o Sanji, o Sup. Aí rola toda uma briguinha lá. Uma briguinha não, uma briguinha filha da puta. A mina só ganhou porque ela conseguiu usar o golpe dos outros. É, a Maeda começa a usar as técnicas dos outros, desde a cabeçada, o jeito do Gakuran, o jeito das irmãs Kabuki, que só uma delas luta, não sei porquê. Também da menina lá dos poemas que a gente não citou o nome. É, chocou. Acaba ali numa meio que disputa de força de vontade. E a Maeda acaba vencendo. E no último episódio a gente pensa, ela derrotou as quatro rainhas. Derrotou as vice-presidente assado. Agora ela vai enfrentar a Yuko. Mas não, a Yuko tá morrendo. Chegou a formatura delas, do terceiro ano, da Yuko. A Yuko é a única que se formou, porque só falou o nome dela. É, bem dessa. As outras tudo reprovaram. Não, mas pior que só uma delas reprovou. Adivinha quem é? A loucaça que tava presa, né? Isso aí! Afinal de contas, se ela passasse também, que escola, né? A Yuko chega de cadeira de roda, seguida pelas outras. A gente descobre que a Yuko... Ela é órfã. É, ela foi criada pela avó até... A formatura do ensino médio. Aí a avó dela morreu. Por isso que ela gosta tanto de formatura, né? Aí quando ela recebe o papel dela de formada, ela pega o microfone e fala, Maeda, agora o papo é entre nós. Todo mundo acha que vai ter uma porrada da hora. Porque ela se levanta, a Maeda se levanta, todo mundo atrás da Maeda, que a escola inteira se levanta, e isso rola um soco. Não, o engraçado é que a Yuko ainda vai tropeçando. Ela vai caindo, tropeçando. Isso bem que poderia explicar o que é que ela tinha. E a Yuko fala que quer ver a Maeda agora no topo, né? Fala pra seguirem a Maeda porque agora ela tá no topo. Da Magiska, que é a escola. Que a gente não falou até agora o nome da escola. É, que é o nome do dorama em si, né? Magiska é. Gakuen. E o dorama acaba com uma garota do primeiro ano desafiando a Maeda, que agora é a líder, né? Isso não deixou muito bem explicado. A Maeda simplesmente virou a líder da escola ou ela virou a líder do Rapapá? Ela virou a líder do Rapapá. Você é líder do Rapapá, você é líder da escola. Ela não poderia ter acabado com a Arapapá? Se ela tivesse acabado com a Arapapá, ela seria a mais forte do colégio, assim, ela seria a topo. Exato, foi essa a minha pergunta. Se ela acabou com a Arapapá, acabou a existência do grupo, ou ela se tornou a líder da Arapapá no lugar da Yuko? Provavelmente na segunda temporada ela faz um grupo lá, ela é líder, e é a mesma coisa do Rapapá. Ó, dando spoiler já da segunda temporada, porque a segunda temporada é uma bosta, Maeda, ela se torna vice-líder do Rapapá. Aí a líder é uma menina que ela chamou pra... que ela já venceu, mas mas ela chamou mesmo assim pra ser líder, pra cuidar da escola. Enquanto a Maeda tá fora, que ela começa a bater nos carinhas da máfia. Parabéns, mina, que fez o roteiro. Aí, tipo, eu fiquei pensando, cara, a protagonista é a que menos aparece na segunda temporada. Só que daí, tipo, começa a acontecer assim. A Shibuya tá no colégio Yabakune, porque ela reprovou também. Só que em vez dela ficar no Magiscar, ela foi pro colégio rival. Porque os pais dela tiveram o mínimo de noção. Pensaram nessa menina, já repetiu demais. Considerações finais do drama. Eu gostei do enredo, mas não gostei dos atores. Eu achei que a atora que fez a Maeda tinha uma falta de emoção. Ah, mas era pra realmente representar isso. Dois erros aqui, rapidão. Não é ator, é atriz. E segundo, a atriz que faz a Maeda é a Maeda. Eu gostei do drama porque mostra como uma amizade pode fazer tanto efeito na vida de uma pessoa, se for realmente verdadeira. Que quando você realmente se importa com seus amigos, você quer proteger eles, não importa quanto você sofra. E também eu gostei desse drama porque tem muito sangue e tem a mulher do Chewbacca. Eu achei esse drama legal até. Eu ia assistir a segunda temporada, só que a Yuki falou que é uma bosta, então eu não vou assistir. Eu vou fazer uma pergunta pro Rodrigo, que agora, esse foi o primeiro dorama que você viu, né, Rodrigo? Você vai continuar vendo doramas? Olha, cara, só se alguém me recomendar. Pessoas que escutam o cast e conhecem doramas legais, por favor, indiquem pra esses dois. Se a gente gostar, pode até rolar um cast sobre ele, né? A continuação de temas de doramas só continua se vocês divulgarem, né? Vocês. Por favor, comentem, porque eu amo doramas e eu amo falar sobre eles. Então, por favor, comentem. E uma coisa que eu queria dizer, assim, que eu tava pensando hoje. Eu me viciei no encerramento do dorama. Eu fiquei pensando porque, assim, normalmente você tem a Britney Spears, por exemplo, outra famosinha americana, e ela é só bonita. A Britney Spears, por exemplo, usa um falsete desgraçado, né? Aquela voz dela. Nossa, cara, não. É muito horrível. O grupo, né, o Equipe 48, não é, elas não são só meninas bonitas, elas cantam bem pra caceta. Nessa música, o encerramento, todas cantam, você vê isso no clipe, né, junta todas elas cantando de kimono, você percebe bem. A harmonia entre as vozes delas. Mandem e-mails comentando sobre o dorama. E outra coisa, se você não conhece, vá assistir, vá procurar, né? É, vá procurar, tem no AKB Friends. Eu vou deixar o link pra vocês baixarem. Adeus, mina. Baixem, assistam e comentem. Adeus. Moe moe kyu, fomos. ちょっと待ってください手出してほらこれ勝利の手羽先手羽先手羽先手羽先手羽先手羽先手羽先手羽先